DJ Fabiano. Toca meu super. A gente dormia com a TV ligada. Não sei o que veio fazer, pra mim não importa. Não venha pedir pra esquecer quem jogou fora. Você me trocou por alguém pior que eu. Trocou meu amor por alguém que é infiel. A gente vai levando entre tapas e beijos de um jeito ruim. Apesar disso tudo, eu sei que sempre vou te amar. Porque sou dependente, o mesmo você sente que eu sou a peça que precisa pra te completar. Não há nada no mundo que possa nos separar. Como o sol e a lua ligados, sempre vamos estar. Sempre eu vou te amar. Meu amor, preciso de você. Sou teu céu e você é o meu mar. Para o mundo eu quero gritar que pra sempre eu vou te amar. Não existe casal que não brigue. Com você eu quero me casar. Pancadão incomparável. DJ Fabiano, detonando as melhores músicas pra você dançar. Escondi meus sentimentos, não queria novamente o amor. Mas no Magnetic Light me entreguei a teus olhares, enfim, aos teus sorrisos. Com Pedrinho Virtual e DJ Sidney Ferreira a tocar, a tocar. A FM Produções. Escondi meus sentimentos, não queria novamente o amor. Mas no Magnetic Light me entreguei a teus olhares, enfim, aos teus sorrisos. Com Pedrinho Virtual e DJ Sidney Ferreira a tocar, a tocar. E vi na roleta russa o cupido aquela noite. Sim, e a

apaixonei e me deu uma vontade de te amar. Quando você foi saindo, eu me aproximei e logo começamos a se beijar. Passava, ficava só a desejar. Mas o tempo foi passando e a paixão foi aumentando. Hoje o que eu mais quero é só te amar. Isso é amor, isso é paixão. Lascou,